Anuncie com a gente, acesse bodegadomaguila.com.br/anuncie aqui e faça um bom negócio. A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! Os hits que tocam nas plataformas de música você escuta aqui. Sou Leste FM, a playlist dos grandes sucessos. 5h44. Esta programação tem o apoio cultural de... Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça. O RádiosNet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Segunda a sexta, se ligue com Wellington Bezerra no Alô Sol Leste. Alô Aquiraz, alô Brasil. Este é o Alô Sol Leste falando para o mundo de 10 horas da manhã ao meio-dia, fazendo a festa no seu rádio. Vem para essa festa é sua, essa festa é nossa. Sol Leste FM. O pior programa do rádio está de volta. As inscrições para a temporada 2025 do Quem Quer Ser um Endividado estão abertas. Quer testar seus conhecimentos e passar vergonha em rede nacional aqui na bodega? Então participe do jogo de perguntas que premia a burrice. Inscreva-se no link da bio do nosso Instagram, @bodegadomaguila, ou pelo site bodegadomaguila.com.br/endividado. A partir de setembro, aguardamos você no Quem Quer Ser o Endividado 2025. Estamos de volta aqui na Bia Nacional, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados, também Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Brigadão, brigadão pela sua audiência, pela sua participação. DDD 89 999927022 é o zap para você participar. Repete, Mr. Abraham. DDD 89 999927022. Show de boela, vamos então de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. É, rapaz, mais abraços dessa vez pro pessoal que nos segue pelo Instagram. 620 seguidores estamos agora. Queremos chegar até 700 no fim do ano e eu conto com você. @bodegadomaguila, bodega com U de uva no Instagram. Abraço aqui aos nossos amigos da Rádio Máxima de Goiânia, 87 FM, a voz do povo lá de Timbaúba, Pernambuco, ligados na gente. Rádio Vocal Hits de Guarujá, São Paulo. Felipe Costa, Rádio Frequência Básica de Londrina, no estado do Paraná. Rádio Cidade FM 87 de João Pessoa, Paraíba. Meu patrão Regis Fleitas, toda a galera aí da Guaicurus FM lá de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Meu irmãozinho Mário Jorge, jornalista aqui da FM Verona 87,9, toda a Zona Sul de Teresina ligada na gente. Meu patrão Cleiton Costa, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Ítalo Barbosa, César Lima, Kaique Silva Eduardo, todo o pessoal aí ligado no nosso Instagram, @bodegadomaguila, siga lá. Pois é, pessoal, minha mãe sempre mandava eu andar pelo claro quando eu fosse resolver alguma coisa à noite. Só que na cidade que eu morava tinha um problema. Toda rua tinha os postes só de um lado, só de um dos lados. Isso deixava pontos escuros no caminho à noite. Claro que eu não me incomodava com o escuro em si, né? Afinal, sou um homem feito, eu tenho que honrar as calças que eu visto. Mas o que me incomodava, de fato, era essa convenção implícita de que os postes de luz só devem ficar de um lado da rua. E eu sempre me perguntei, por que isso? É uma questão econômica? É uma questão arquitetônica? De engenharia? Por que não colocar os postes de iluminação revezados, um de um lado e outro do outro, intercalando, e otimizar o desempenho das lâmpadas, né? Isso sempre me incomodou. E o pior, quando eu me mudei pra capital, eu vi que aqui é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Tirando as avenidas, claro, que tem aquele canteiro central com os postes altos, assim, uma lâmpada de cada lado, mas toda rua menor que eu ando, tem os postes só do lado direito da rua, ou do lado direito ou só do lado esquerdo, geralmente é do lado direito, sem contar a fiação pendurada, que é um prato cheio para um acidente, né? O cara ali passando de moto enrosca o pescoço no fio desses, Deus me livre, bate na madeira. Mas enfim, por isso que eu sou a favor de duas coisas: fiação subterrânea, de energia e que os postes de luz fiquem dos dois lados da rua. Para você ver como a iluminação muda, né, o ambiente, uma praça que fica perto de onde eu trabalho, ela vivia escura à noite, era uma situação complicada, né, juntava uma galera lá estranha, aí fizeram um trabalho de recuperação, instalaram novas luzes e agora a praça está novinha em folha, né, aquilo que eu penso, iluminação é segurança, convida o povo a sair de casa, caminhar um pouco, né, curtir a noite, inclusive, alô pessoal das concessionárias aí, Alô Energias, Equatorial, CES, sei lá das quantas, lá de São Paulo, Eletropaulo, atenda meu pedido, por favor, tá? Não é só porque eu estou pedindo, porque eu me incomodo, não. É porque no saldo geral, todo mundo sai ganhando com uma rua melhor iluminada, né? Que beleza. Só não botem aquelas lâmpadas de LED parecendo farol de picape, que aquilo ali foi feito pra cegar a gente. Pensa no negócio ruim, né? Eu ainda sou a favor daquelas lâmpadas amarelas de Assis. Aquilo ali é lâmpada raiz, é lâmpada raiz. Aliás, falando em raiz, alô Fernando Gil, grande youtuber aí, cara, gente finíssima, quero trazer ele aqui um dia ainda para o Conversa de Balcão, que beleza. Vamos então de música, que eu já falei besteira demais, você já não tava entendendo o que é que eu tô falando, eu já não tô falando mais coisa com coisa, vamos de música, tá? Pra adoçar os ouvidos da nossa audiência mais do que qualificada. Vou trazer esta daqui, tenho certeza que você não conhece, porque é muito obscuro, e aqui a gente traz sempre o lado B dos artistas mais e menos conhecidos. Você já ouviu falar em Adila, a gata selvagem? Selvagem? Pois é, ela era uma cantora aí famosa nos anos 80 e vai cantar pra gente Você Se Foi. Depois eu trago Sebastião Freitas e ele canta pra gente Já Fui Palhaço. Muito bem, essas duas carimbadas direto da vitrolinha do Maguila e daqui a pouco eu volto pra passar a régua aí e fechar a banca. Sai daí não. Você se foi, algum dia você vem pra mim. Você se foi, não me disse adeus. Você se foi, algum dia você vem pra mim. Você se foi, não me disse adeus. Fico assim, quando estou longe de você. Fico assim, quando estou longe de você. Fico assim. Eu queria exclusivamente só nós dois. Então estaria sempre junto a mim. Tento esquecer, sei que é impossível para mim. Você se foi e eu lhe perdi. Eu fico assim, quando estou longe de você. Eu fico assim, quando estou longe de você. Eu fico assim, quando estou longe de você. Eu fico assim. Você se foi, algum dia você vem pra mim. Você se foi, não me disse adeus. Você se foi, algum dia você vem pra mim. Você se foi, não me disse adeus. Eu fico assim, quando estou longe de você. Eu fico assim, quando estou longe de você. Eu fico assim. Eu queria exclusivamente só nós dois. E então estaria sempre junto assim. Tento esquecer, sei que é impossível para mim. Você se foi e eu lhe perdi. Eu fico assim, quando estou longe de você. Eu fico assim, quando estou longe de você. Eu fico assim, quando estou longe de você. Eu fico assim. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. abraço, vá embora, deixe em paz meu coração. Pra você já foi palhaço, mas hoje sei o que eu faço, eu tomei a decisão. Vou livrar-me de você, nada tenho a perder, outro alguém vou procurar. Vá seguir outro caminho, não quero falso carinho, procure outro para enganar. Arrume suas malas, já é hora de partir. Com passagem só de ida, deixe em paz a minha vida e não volte mais aqui. Arrume suas malas, já é hora de partir. Com passagem só de ida, pode ir mulher fingida e não volte mais aqui. Deixe em paz a minha vida e não volte mais aqui. Arrume suas malas, já é hora de partir. Com passagem só de ida, pode ir mulher fingida e não volte mais aqui. Com passagem só de ida, pode ir mulher fingida e não volte mais aqui. Sebastião Freitas, já fui palhaço. Antes eu toquei a Dila, a Gata Selvagem, Você Se Foi. E nós já estamos indo, né? A bola iu, e foi indo até parar lá no gol. E nós vamos indo embora também. E agradecendo a sua audiência, a sua paciência, a sua atenção, a sua desatenção. Semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, eu tô aqui de volta, esperando contar com a sua audiência e a sua participação, tá certo? Antes da gente ir embora, o nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjos é Silva Locutor, o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, o nosso site, bodegadomaguila.com.br, bodega com U de uva, e lembrando, no nosso site você se inscreve pro Quem Quer Ser um Endividado, temporada 2025, a partir de setembro, hein? Queremos você aqui, preencha o formulário com seus dados, é de graça, você não paga nada, é via internet a sua participação, via videochamada, e você aparece pra todo o Brasil, aqui na nossa bodega véia de guerra, tá certo? Muito bem. Pra fechar com chave de ouro, eu vou atender aqui o pedido do meu irmãozinho Antônio, lá de Caracaraí, Roraima, sempre pedindo grandes pedradas, e a gente sempre deixa elas pro final, porque o melhor vinho a gente sempre serve no fim da festa. Então eu vou trazer Zezé de Camargo e Luciano. Eu sou suspeito pra dizer porque eu sou fã de Zezé, né? Do Zezé das antigas, não o Zezé Pato Rouco de hoje, porque tem como não, bicho, negócio complicado. Mas Zezé de Camargo e Luciano cantou pra gente, Deu Ocupado de novo, e é com essa que a gente finaliza a nossa bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser, e o dono dessa rádio permitir, e o nariz também, que você já tá vendo que eu tô falando meio assim, entupindo, sabe? Muito bem, e a você eu deixo meu forte abraço e até semana que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera, cuidem-se! Matando e um tuntão no meu ouvido, só pra me fazer. fazer pirraça. Desplugou o telefone, mas meu coração na lista não procura outro nome. Solidão jogando contra e o desejo me cobrando. Eu assumo a minha culpa, vou continuar brigando. Eu ocupado de novo, eu tô cansado de insistir. Se tá na boca do lobo, não tem pra onde fugir. Eu ocupado de novo, será que não quer me atender? Eu não desisto, sou teimoso e ligo até amanhecer. Ligando pra dizer que foi um mal entendido, brincadeira de mau gosto, um papo mal resolvido. Cada minuto que passa parece que está perdido. A razão tá me matando e um tumbo no meu ouvido. Só pra me fazer pirraça, desplugou o telefone, mas meu coração na lista não procura outro nome. Solidão jogando contra e o desejo me cobrando. Eu assumo a minha culpa, vou continuar ligando. Eu ocupado de novo, eu tô cansado de insistir. Se tá na boca do lobo, não tem pra onde fugir. Eu ocupado de novo, será que não quer me atender? Eu não desisto, sou teimoso e ligo até amanhecer. O Mega do Maguila 104,9 Sol Leste FM 6 e 1. Esta programação tem um apoio cultural de... O Supermercado Pinheiro preparou ofertas imperdíveis de cervejas para você curtir o seu FDS do melhor jeito. Bom Vizinho, sempre perto de você. Cerveja Stella Artois Pure Gold 350ml lata por R$4,89. Cerveja Devassa 350ml lata por R$2,89. Cerveja Brahma Duplo Malte 350ml lata por R$3,59. Ofertas exclusivas para cliente Pin Clube. Cadastre-se. Supermercado Pinheiro, seu bom vizinho. Beba com moderação. Sol Leste FM. No sertão, na serra ou no mar, o povo todo sabe, pode perguntar, que a gente merece o melhor. É na Zenith que a gente vai se encontrar. Faz parte da gente. Aqui Zenith é tradição. É na Zenith que eu vou comprar. Avisa pra cidade inteira, preço baixo, uma beleza da Zenegocia. Zeni, na loja, no site ou app, o melhor está aqui. Aposte sem sair de casa. O Para Todos recebe a sua aposta pelo WhatsApp 992691806 e também pelo www.paratodosce.com.br. Pague e receba pelo Pix. Com apenas R$1 apostado, você ganha R$6.000 no milhar, R$600 na centena, R$80 na dezena e R$20 no grupo. O Para Todos é credibilidade. Taliscar, higienização em estofados e estética automotiva. Referência em limpeza empresarial e domiciliar em Aquiraz, Eusébio e Fortaleza. Bancos, sofás, colchões, cortinas, tapetes e estofados em geral. Taliscar, o lavador que todo mundo precisa conhecer. Atuamos no mercado oferecendo qualidade e comodidade. Confira nossos serviços no Instagram, @taliscar_aquiraz, Talis com TH, e realize seu orçamento conosco. WhatsApp 85 99207 8396. A cada momento buscamos as melhores formas de publicidade. cidade. Para anunciar, para impulsionar, para crescer, para vender. É por isso que a Sol Leste Divulgações foi criada para te proporcionar uma divulgação criativa, inovadora e de resultados. Serviços em mídia volante, trade marketing, locução, mídia visual indoor, criação e gerenciamento de redes sociais. Fale conosco, 85 987253566. Instagram, @SolLesteDivulgações. Sol Leste Divulgações, fazendo da sua necessidade realidade. Você sabia que cuidar da sua saúde é um ato de amor? Conheça o Dr. Túlio Sampaio, médico cirurgião de cabeça e pescoço, que traz um atendimento humanizado para você e sua família. Com experiência e responsabilidade, o Dr. Túlio realiza a avaliação, diagnóstico e tratamento de doenças malignas e benignas que envolvem a região da cabeça e pescoço, como câncer de pele, laringe, boca, garganta, tireoide, glândulas salivares e linfonodos, além de doenças benignas como cistos e nódulos. E o melhor, Dr. Túlio atende crianças e adultos. Sua saúde merece atenção especial. Agende já sua consulta na clínica MedLest Ceará pelo WhatsApp 85 994 33 5115. Estamos em frente ao Hospital Municipal de Aquiraz. O Dr. Túlio atende quinzenalmente às quintas-feiras pela manhã. Não deixe para depois. O diagnóstico precoce pode salvar a sua vida. Dr. Túlio Sampaio, cuidando da sua saúde com amor e profissionalismo. 104,9. Sua vida com mais alegria. 104,9. Presente na vida da gente. Sol Leste FM. ZYS 817, 104,9 MHz. Sol Leste FM, uma emissora do Conselho Comunitário do Ceará. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total produção dos idealizadores. Now, ladies and gentlemen, you're about to begin the most exciting evening in your entire life. Welcome to the nightclub. Welcome to the pleasure drome. A partir de agora, você vai dançar com as melhores músicas de todos os tempos. Tudo isso e muito mais. Tanto apertem os cintos. Welcome. Ready for countdown. 5, 4, 3, 2, 1, 0. De uma forma totalmente diferente. Através dos DJs de cada região brasileira. Mostrando todos os hits. Que bom! Todo Brasil. Está no ar. Conexão direta. Let's go. Apresentação: Brasil. Yuri Kremlin e Cláudio Pablo.